4, atualizado Aracaju, nível de voo 190, decola da 10 com curva à esquerda na saída Puca, transição Caju, controle APR 120, decimal 8 e o transponder 5052. Negativo, 190 autorizado para Aracaju, decola da 10 curva à esquerda, Puca, Caju, a saída 208. 6224, transponder 5052, chama pronto para o estiver acionamento. 5052, chamada pronto. 6224, autorizado por Chivec Sanamento, chama pronto táxi. Para pronto. Airport Channel 019, full service on ILS, runway 10. Complete fine on the contact to tower, 118, decimal 95. 118, decimal 95, Airport Channel 019, 108. Precisando 7 para 2 mil países, justiça Salvador permanece, aprovado ele é sexo e pistão 90, reporte estabilizado. Gear down and lock. Portugal 019, clear to land runway 10, wind 070 degrees, 09 knots. Quick land runway 10, airport channel 019. Solo Rio 5972 para o pushback acionamento. 5972 autorizado, pushback acionamento, chama para o táxi. Chama lá para o táxi. Portugal 019, on the ground at 55, leaving to the right ground 121, decimal 9. To the right ground, on 10, decimal 9, moving to 1830, and Portugal 019. Down, moving to 1830, Portugal 019, and you have a guess. 019, clear to taxi via Alpha, report before Juliet. It's a standby Alpha, we'll call before Juliet, the Portugal 019. voador, o chinelo 24, tiro pronto para ataque, seu veículo 93, 99, 2 horas, não pegando, por favor. P224, autorizado táxi via Índia, ponte esperada 10, chama a torre 1-18-95. O ajuste 10-3, por gentileza, poderia confirmar pessoas a bordo? 93 a bordo. Gente, ponte esperada 10, chama a torre 1-18-95, por favor. Ponte esperada 7-2-95, boa, meu Deus do céu. Boa noite, 05, boa noite, cena 24, e desça para nível 50. Índia Mike, por favor, cena 24, autorizado em chegada mar e desça para nível 060. Boa noite, 05, tá presente, espera por hoje, TAP. TAP. Oi, Salvador, boa noite, 962, 24, pronto, pronto. Trana 224, boa noite, 30 LR, decolar, pistão no 0, vento 0, 90 graus, 089. Airport Chico 09, approaching Juliet. 09, approve this taxi via Juliet, gate 11. By Juliet for gate 11, Airport Chico 09. Rota 3305, pushback acionamento no 0-0. 305, aguardo pushback acionamento. No 3. 2. Índia Mike Papadas, para 3 mil países, ajuste Salvador no 093. Guarda situação, Índia Mike Papada presente, vendo para hoje, Itápia. Estou hoje, Itápia. Estabilizar, 731, 78. Atlético final, chame torre, 95. Ok, suspense da torre. 118, decimal 95. O restaurador, 1895, obrigado. 8, decimal 95. O ajuste de altímetro no 013, bom voo. Indy, chamar a ponta de espera 118, 95, Rio 5972. Controle agora, 120, decimal 8, como? 208, boa, 62, 64. Salvador, boa noite, 83, 178. Passou aí a serra, abaixou e travou. 3305, autorizado por Tibete, acionamento, chama pro táxi. Vai chamar táxi, do Tarn 3305. Bota 3178. Autorizado pouso, pista no 0, vento 0, 8, 0 graus, 1, 2, 9, TAM 3, 1, 7, 8. Eu de pouso no 0, TAM 3, 1, 7, 8. para o Rio. Falador, para o Rio, 5972, no ponto de espera do CDC, pronto. Boa noite, Rio, 5972, autorizado a alinhar e manter na pista 1 a 0. Autorizado a alinhar e manter na pista 0, Rio, 5973. Se via parte 1 no Índia, ponto espera, dando 0, chama a torre 1-1-8-3-9-5, ajuste no 0 no 3. Por gentileza, poderia confirmar 1-3-0 a bordo? AP-130-130, parte Índia, ponto espera 2-8-9-5, receita 3-3-0-5. Boa noite, eu sou 3178, autorizado, tá esse via Alfa, reporte Santa Juliette. Alfa, Santa Juliette, tá aí, Santa Juliette, tá lá, cabeça de 0592. TAM-31978, autorizado por seguir Juliette para a posição 09. Juliette 09, 3278. Autorizado Elias, sexo e pista 10, reporte estabilizado. Muito obrigado, 208. Na sua escuta. Controle Salvador, eu Rio 5972. Rio 5972, contato radar saída da El, subo para o nível 280. Subindo para o 280, Rio 5972. Índia, Mike Papá, desce para 2000 pés, ajuste permanece, livre LS e aposta estabilizada. November 203 is grounded. Go ahead. Could you confirm your apron and the runway? 3-0-5 está pronto, ponto espera da 1-0. TAM 3-3-0-5, autorizado a linha de decolar, pistão no 0, vento 0, 80 graus, 1-1-0. Livre em alinhar e decolar na 1-0 para 3-3-0. To Tango, Tango, Papa, Papa, flight level 360, runway 10, turn left left to departure, Momo departure, Trova transition, via Upper Zulu 41, approach control frequency 120, decimal 8, and clock 5065. Yeah, I didn't get, can you please repeat the departure and the transition? Okay, Momo departure, Mike Oscar departure, and Trova, Tango, Romeo Oscar, Victor Alpha, Trova transition. Okay, runway, November 203 is clear destination, Papa 360, runway 10. Momo departure, Trova transition, Upper Zulu 41, Dinas file. 120.8 for departure, 5065 for squawk. Okay, Redvex, correct. And comrade, just start up engines. Roger, thanks. Sandra 152, good evening, Skoka Dance, clear the mat arrival, descending maintains at level 050. Sandra 152, on the present fly heading tap position. Now fly heading tap position, Sandra 152. Na 3305, decolada 08, controle agora, menor de 0, decimal 8, bom voo. Conterna 12685. 3305, é perfil da POCA, 2300. Então 3305 agora, boa noite 05, com polícia final chame torre 11895. Boa noite. São 3305, contato radar na decolagem, saída pouca, suba para o 330. Relativo, 330. Possibilidade de voar a Caju, tem de minimizar a trânsito. Sim, aguarde a coordenação, 3305. Guarda. TAM 3305, 3 da Aracaju. 3305, vai lá na Aracaju, obrigado. Salve Salvador, boa noite, total 9908, para cópia, Guarulhos. Oi, boa noite, com 805 na final, baixar trabalho. Boa noite, Guarulhos, com 320, com descendo maintenance at level 050. Decola 110 com curva direita na saída da El Lida Bridge, onde intercepta para o Zulu 16. Após voa Belo Horizonte, trive após conforme rota. Controle a PL 120, decimal 8 e o transponder 5054. Autorizado para Guarulhos, 320, pista 10, direita após decolagem, da El Lida Bridge, intercepta para o Zulu 16.